motor. Meu filho, esse carro vai pra onde, hein? Tô atrasado, meu irmão. Leva o motor. A bala da vez tá sempre em volta da caçapa. O buzo pratinho pra passar na catraca. Só bater cabeça sem poder bater lata. Só tá de quebrada porque já saiu no tapa. Chinelo de couro, não tem ouro nesse mapa. No forró gonzaga, carnaval, navio pirata. Tá descabelado porque não tem patapata. Patapata. Que ele tira, sai pela culatra no duelo de titã capitão.